José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos, defendeu esta manhã, na visita que fez ao Oliveira do Hospital, a implementação por parte do Governo de medidas de discriminação positiva para a fixação de médicos no interior em geral e em Oliveira do Hospital em particular. De visita ao Conselho Oliveirense, onde subsistem problemas de falta de médicos de família, situação que afeta cerca de 6 mil oliveirenses, o responsável disse que no país não há falta de médicos, há sim dificuldades na contratação dos clínicos por parte do Serviço Nacional de Saúde. Atendendo ao número de médicos que terminam formação este ano e também no próximo ano, o responsável está em crer que daqui a 2 anos não haverá um português sem médico de família. Defende para isso também o regresso dos médicos reformados ao Serviço Nacional de Saúde, desde que devidamente remunerados. De facto, nós somos, pelas estatísticas, o quarto país da Comunidade Europeia com mais médicos. Em 2015, reformaram-se 430 médicos, acabaram a especialidade 1050 e iniciaram a especialidade 1569. Agora, para se fixar médicos no interior, neste momento só há duas razões. Ou razões geográficas, ou razões passionais, porque o vencimento médico é tão baixo em Portugal que os médicos, em vez de se deslocarem para o interior, preferem emigrar para a Europa, para os países ditos mais desenvolvidos, em que a qualidade dos médicos portugueses é reconhecida, é apreciada e é muito bem-vinda, ao contrário do que tem acontecido no nosso país. O que é preciso fazer, então? O que é preciso fazer, e este governo já começou a fazê-lo, era, numa fase transitória, instituir medidas de discriminação positiva no interior e, sobretudo, dar uma verdadeira oportunidade para que os médicos reformados voltassem ao trabalho com uma remuneração minimamente condigna. Infelizmente, nos 4 anos passados, isso nunca foi feito por falta de interesse. Este novo governo já aprovou no Orçamento Geral do Estado a possibilidade do médico reformado acumular 75% do vencimento que corresponde ao horário de trabalho que estiver a desempenhar com a sua reforma. E esta medida vai permitir que provavelmente no próximo ano todos os portugueses já tenham um médico de família. Vão acabar este ano a especialidade de medicina geral e familiar, 350 jovens. Para o ano vão acabar a especialidade, cerca de 400, com a contratação transitória dos médicos reformados, nós vamos resolver o problema do país, desde que haja, de facto, medidas minimamente atrativas para os médicos que se fixarem no interior, e aí as câmaras podem dar uma ajuda, como tem dado a Câmara de Oliveira do Hospital, tem sido um exemplo nesse sentido, de procurar colaborar na fixação de médicos no seu concelho. Mas, efetivamente, nós daqui a 1 ano não teremos falta de médicos, daqui a 2 anos provavelmente estaremos a formar médicos de família para o desemprego e para a imigração. Nós não temos um problema de falta de médicos no nosso país. Nós temos um problema de contratação no Serviço Nacional de Saúde. Veja que o setor privado e o setor social não se queixam de falta de médicos. Múltiplas empresas e países da Europa vêm a Portugal contratar médicos e levam sempre médicos portugueses para esses países. Portanto, nós não temos um problema de formação, estamos a formar médicos muito acima das necessidades do país. Há um problema de contratação para o Serviço Nacional de Saúde. A visita de José Manuel Silva ao Oliveira do Hospital decorre do convite que lhe foi dirigido pelo Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Alexandrino, que apesar de verificar que a situação está melhor no concelho, não se conforma com o facto de cerca de 6 mil utentes permanecer ainda sem médico de família, notando mesmo que algumas mortes no concelho se ficaram a dever à falta de médicos em Oliveira do Hospital. O que é lamentável é que temos vindo a melhorar alguma coisa, mas vamos melhorando sempre através da contestação, da reivindicação, da luta, aquilo que eu acho que não deveria acontecer. Hoje Oliveira do Hospital chegou a ter 16 mil utentes sem médico de família e hoje tem 6 mil, por isso as coisas hoje estão melhores, mas ainda não estão bem e há um conjunto de problemas que precisamos de resolver, porque precisamos que haja médicos nas extensões de saúde, para que o serviço de atendimento permanente tenha menos gente, para que haja um serviço de proximidade, que é aquilo que se quer com os médicos de família, é que haja uma relação entre a família e esse profissional de saúde, esses médicos e enfermeiros. E por isso, enquanto nós não tivermos coberto o Conselho completamente com os médicos de família e as nossas extensões, há uma extensão de saúde que é a de Lagares da Beira, que está há 2 anos sem médico de família. É incompreensível tendo tempo para encontrarmos algumas soluções, quando o próprio município paga ajuda à custas dos médicos, à instalação dos médicos. Há aqui um esforço. E porquê? Porque eu constato que as famílias mais pobres, aqueles que não têm voz, uma população idosa, sobretudo nas franjas, não têm voz para reivindicar. E em Oliveira do Hospital não tenho dúvidas que, derivado a este estado calamitoso que chegou à saúde, houve um aumento de número de mortes que é o reflexo dessa falta de médicos. E por isso tenho a obrigação desta gente que não tem voz, que não tem capacidade reivindicativa, de como autarca, até porque a autarquia disponibilizou-se a pagar as instalações para os médicos se instalarem em Oliveira do Hospital, enquanto não tiver este problema resolvido, continuar a ser uma voz inconformada defendendo esses que não têm. Porque aquilo que eu tenho vindo a dizer, eu não me importo que haja saúde para os ricos. Aquilo que eu acho é que tem que haver saúde também para os pobres e para aqueles que têm menos recursos financeiros. Olha, Oliveira do Hospital já teve 16 médicos. E neste momento nós temos 8, por isso, mas nós penso que à volta 3, 4 médicos estamos capazes de resolver. Mas já nos faltaram, já houve uma altura que só tínhamos 5, por isso há aqui algumas coisas e tem havido alguma melhoria. Hoje houve extensões de saúde que estiveram fechadas e hoje estão reabertas. De qualquer maneira, hoje desafiei o seu bastonário a vir constatar isto aqui, a constatar no terreno, e dizer que Oliveira do Hospital somos um território do interior sem complexos de inferioridade de ordem nenhuma, porque nós criamos a riqueza pelas nossas mãos e por isso legitimamente reivindicamos aquilo que achamos que temos direito. A visita de José Manuel Silva, o bastonário da Ordem dos Médicos, nesta manhã, o Conselho de Oliveira do Hospital. O bastonário que, depois da passagem pelo Centro de Saúde de Oliveira do Hospital, passou também pela Extensão de Saúde de Lagares da Beira, ainda pela Fundação Aurélia Mar Diniz, e também para conhecer esta nova resposta de saúde em Oliveira do Hospital, a Unidade Móvel de Saúde. Música.